A Pescaria do Xarel é um episódio de trabalho, mas como todo episódio árduo na vida dos pescadores, é também um espetáculo de poesia, música e baile. Mas José não veio. Não veio, não. Mas por que não veio, pescador? Não sei, não. Lua no céu e o mar azul. Um vento forte, mano meu, de norte a sul. A maré alta me faz recordar da pescaria que um dia me fez chorar. Nunca esqueci aquele luar, nem o lamento da morena a implorar. Vai, pescador! Vai, pescador! Vai, pescador, procura José. Amigo velho não voltou, ficou na maré. Só Deus do céu sabe onde está que foi-se embora pra não voltar. Deixou saudade, pescador, deixou pena, deixou sua mulher chorando à beira-mar. Vai, pescador! Vai, pescador! Vai, pescador, procura José. Amigo velho não voltou, ficou na maré. Se me perguntar onde está José, a maré alta vai navegar, não sabe o dia, a hora de voltar. É vida dura, meu Deus, com muita dor, muita alegria, vida de pescador. Vai pro mar, pescador, pescar. Oi, vai pro mar, pescador, pescar. Vai pro mar, pescador, pescar. Vai pro mar, pescador, pescar. De madrugada se levantar, prepara a rede pra poder puxar. Pega a jangada, vai buscar o xarel. Reza uma prece pro seu Deus no céu. Faz oferenda pra poder levar. Pede licença, proteção pra mãe e manjar. Mas mas não se esquece de pedir ao Senhor muita alegria, peixe, paz e amor. E no outro dia acorda bem cedinho pra rezar. Vai pro mar, pescador, pescar, mas vai pro mar. Vai pro mar, pescador, pescar. Maculelê era praticado no passado nas roças de plantação das regiões canavieiras do Recôncavo por ocasião da colheita. Ainda hoje, mantém características bem primitivas em seu jeito de jogar. Feiticeiro de Oxalá, Maculelê, feiticeiro. Quando eu falo da força, eu não falo somente da força física. E sim de uma coisa mais profunda. Falo da força espiritual que todo ser humano precisa ter para conquistar os seus sonhos. Olha aí, rapaziada. Cada ação é uma ação. Só existe um segredo. Jamais deixe que o hábito comande seu movimento. Axé! Birimbau Guga, Mestre Antônio Dias. Birimbau Médio, contra Mestre Zumbi. Essa berrei, professor Luciano. No pandeiro, professor Cobrinha. Tabaque, Pedrinho, Tatanca. Vai, Gogô, professora Batatinha. E no reco-reco, contra mestre Baixinho. Narração, mestre Bocão.